Esquina Metropolitana, Rua José Giglio, 125, Alto do Cristo, Retirar. Tá chegando aí o biscoito. A partir de agora você curte o Frequência Metropolitana. Eu tô indo nessa. Volto amanhã a partir da 1 hora da tarde. Um beijo pra você. Boa quinta. Tchau. Metropolitana. Rádio e Televisão Metropolitana, ZYK 745, São José dos Campos e Jacareí. E ZYD 920, Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava. Metropolitana, no seu rádio. Metropolitana, a alegria do seu rádio, sem demagogia. Nosso maior prazer é ter você. Você pode ajudar a Fiapaz comprando Vale Cap e cedendo o direito de resgate. Comece o ano com muito dinheiro. O Vale Cap tem 500.000 só no quarto sorteio. Serão 50 giros de 3 mil reais cada. Ano novo, vida nova. No primeiro sorteio, 20 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 500 mil reais. Compre já o seu Vale Cap. É só para o Vale Região. Acredite na sorte. Fica limitado para cover capitalização. Pelas ondas da Rádio Metropolitana. Metropolitana, a partir de agora, no ar. Programação Frequência. Uma programação feita com muito amor e alegria. Frequência Metropolitana. Mais música, mais prêmios, mais interatividade com os nossos ouvintes. Você quer mais? Então seja bem-vindo. Direto dos estúdios da Rádio Metropolitana FM, com vocês, o locutor de rodeios, Biscoito. Aqui o sistema é diferente. Estamos chegando no seu rádio. Vai levar para você muita música e também informação. Aumente o volume. Aumente o volume. O que você vai ouvir agora, você não encontra facilmente navegando na internet. Frequência Metropolitana. Simplesmente um regaço. Tá começando Frequência Metropolitana. Hoje, quinta, quintou. Hoje tem gente que não fala nem quinta, é pré-sexta, né? É, final de semana chegou. Muita gente ainda de férias. E nós aqui, trabalhando.